Este é o episódio 63 do Até Tenho Amigos Que São. O convidado, que já tinha sido mencionado no episódio anterior, é o Alec Rain, que tem um disco a solo para sair alguns este verão e toca nas bandas do Luís Fer e do Filipe Sambado, dois convidados anteriores. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página do podcast no Facebook, nem de o subscreverem no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas. E é isso. Só uma PlayStation 2, como uma 3 e uma 4. Não e uma eu. Nintendo 64 e uma Wii. Ah, é o Gonçalo de Marco. Ok. Hardcore gamer. Não condizia muito com a tua. E tem uma GameCube? É aquilo que está ali? Acho que é. Yeah. Não condizia muito com a tua persona? Agora não. Mas já fui bem gamer. É? Yeah. O que é que jogavas? Mais PC, mas também tive a PlayStation 2. Mas nunca tocas nisto, portanto? Toco. Jogo web, mas não são as minhas, as consolas. Ok. Mas jogo web. O que é que jogas? GTA 4. Só? Yeah. Não. Mas jogava a sério ou com truques para teres o tanque e o... A sério. Ok. Samurai honrado, a jogar GTA. Mas mesmo missões e ir até ao fim? Entretanto, não fui até ao fim, mas ficaram os saves. Tipo, ele desinstalou para... Instalar outro jogo, o Uncharted, aquele que ganhou. Ficaste triste? Não fiquei porque ficaram lá os saves. Ok, pronto. Se quiseres podes voltar. Instalar e passeio-me. E os dois posters do Tenzin são teus? Não. Também não. Nada daqui é teu, portanto. Isso. Só ali a guitarra. E só a guitarra? Pois é, está tudo assim. Nem os DVDs, nem nada? Não, com o computador. Não. Também. Então não tens nada, não há nada teu, para fazer assim perguntas. Mas usufruís dessas coisas? Sim, sim, era bom. Este é este ecrã grande e tal. Yeah, isto é a casa do Gonçalo, sim. Eu uso um quarto. Ok, pronto. Mas não gostas de Beatles, não gostas de violinos? Gosto. Identifico-me com tudo. Não há aqui nada que me enerve. Tipo, de estar... Ai, foda-se, este quarto com estes filhos. E estes DVDs todos? Vês alguma coisa? Está aí? Pá, a última vez que escolhi um DVD para ver foi o Battle Royale. Sim. Mas já era boa tarde e deixem-me. E nunca viste? Já vi. Ah. Mas estava aí com um amigo, só que já era boa tarde e queria mostrar o filme e deixem-me. Então pronto, isto não é um sítio onde onde estão as tuas coisas. Portanto. Mas também não tem muitas coisas no quarto. Também, também não tem muita coisa no quarto, é mais roupa. É mais quê? Mais roupa. Ah, não tenho assim muita coisa. Mas o que é que, sei lá, o que é que são os Beatles, o David Lynch, as coisas não te irritam? O que é que mais do que não te irritar, de que é que gostas? Que é entre os dois? Tipo, tudo na vida. Estou a ser bom. De tudo na vida. Tudo na vida. Pá, sei lá, o Lynch, por exemplo, marcou-me um bué quando ainda estava em Faro, yeah. Quando vivia em Faro, via bué Lynch. O Mulholland Drive, bateu-me bué. Tu curtes? Sim, eu vi esse filme no Monumental, em 2002, e o som parou ao meio. What? Quando ela está a cantar, aquela cena, não é banda, não sei o quê, ela manda um agudo, muita coisa, o som parou aí, e durante pá, 5 minutos ainda não havia diálogos. Toda a gente achava que era normal, tipo, que era mesmo assim. Aqui na cima foi mesmo na parte boa irónica. Que era mesmo assim o filme. Pá, depois começaram a aparecer muitas, demasiadas legendas, toda a gente começou a fazer barulho e lá fizeram o som outra vez. Ixi. Uou, man. Mas isso é que sessão única, meu. No Clube de Silêncio ficar sem som o filme. Fogo. E lembro que havia dois amigos meus compraram um bilhete, mas um deles ficou doente. E eles compraram um bilhete e foram-se os dois embora. Um deles ficou doente e o outro tipo, ah pronto, estás doente, então vai embora. Eu lembro-me dessa cena por causa disso. O filme já não foi há muitos anos. Desde ter visto uma vez, tipo, um ou dois anos depois. Eu curtia na altura, não sei. Não te lembras daquela personagem que havia atrás de um danho? Sim. Pá, esse gajo assustava-me tanto, mano. O que é que era aquilo? O homem lixo, mano. Disse, lembro-me. E pá, acho que me lembro da maior parte do filme, mas não sei se... Sim, também não lembro assim mesmo do... Se gostaria tanto como gostei na altura hoje. Se calhar gostaria, não sei. Nunca mais vi, é só para ir, por isso não tenho. Não estou atualizado para dizer que sim ou se não. Yeah. E além do Lynch? Pá, curto bué dos filmes do gajo que aparece no Battle Royale, o Takeshi Kitano. Yeah, curto bué. Curto bué. Tipo o quê? Pá, curto do Violent Cop, que é logo dos primeiros. Curto do Verão de Kikujiro, bué mesmo. Sim. Curto mesmo bué desse. Deixa lá ver mais. O Zatoichi, clássico. Anabi? Anabi... Também já vi. Também já vi Anabi. Mas não... O Sonatin também é bem fixe. Ah, e o Brother, claro. O Brother é brutal. Porquê o Brother, claro? O gajo tentou fazer um filme nos Estados Unidos que correu muito mal e ele desistiu. De alguma vez tentar os Estados Unidos outra vez na vida. Foi? Sim, foi um flop muito grande, acho eu. Epa, mas eu adoro o filme. E queimou para sempre, tipo, de tentar fazer coisas nos Estados Unidos. Coitado, né? Era com aquele gajo que depois apareceu no House, que era o Omar Epps. Yeah, yeah. E que estava bem nesse filme, sim. Sim, sim, eu gostava desse filme. Mas um flop por ser um filme fixe, está crazy. Milhares de filmes foram mal sucedidos nas bilheteiras. Mas que são fixes. Arranjam um culto ou não, e são fixes. Estás a relacionar sucesso com qualidade? Não. Foi precipitado. Precipitado. Aqui, se quiseres considerar que os Beatles têm qualidade, tens um dos poucos exemplos de grande sucesso e grande qualidade. É verdade. Da história. É verdade. Tipo de fenómeno gigante. De indiscutível. Não discutível. Yeah. Os Beatles são outra cena. Eu curto bem. Curto bem. Acho que se nota um bocado. Acho que sim, também lembro. Disse antes. Não, na maneira como tu fazes música. Tu tens um disco para sair já há não sei quanto tempo? Yeah. O teu primeiro disco já há não sei quanto tempo? Sim, só saiu o EP já há alguns anos e agora vai sair o disco. Tive esta semana a acabar a capa com a Ana Bleed. Yeah. Mas porquê tanto tempo? Epá, entretanto pus-me num mestrado em estética, okay. Nova. Filosofia estética, yeah. Epá, e andei assim à procura de... Eu antes não estava mesmo decidido a fazer só música, queria espalhar-me por várias áreas, só que acho que é preciso um bocado de disciplina para conseguir, tipo, organizar o calendário, yeah. Para não te espalhares mesmo ao comprido. E agora estou mais focado mesmo para a música. Meti mesmo mais bandas também, tipo, tocar com o Sambado, com o Severo. Agora também estou a tocar bateria com o Sun Blossoms. Ok. E yeah. Queria. Agora quero afunilar mais as cenas. Mas sempre tocaste bateria? Não, mas. Quando era mesmo boi puto, sim. Chateei para o meu pai para tocar bateria, só que pá, morávamos num apartamento e era impossível. E eu chateei-o tanto que ele um dia disse: pá, tenho aqui guito e é pegar a lagar e vou-te oferecer uma guitarra. Ou é guitarra ou não é nada. E eu, ok, bora tocar guitarra então. Portanto, o teu desejo era tocar bateria? Yeah. Sempre tive a cena, sim, rítmica, tipo. Não é que me sente na bateria e seja um natural, não é, sim, isso? É tipo. Mas acho que compreendo um bocado do, como é que se. Pá, como é que se toca? Tipo. Ok, mas então nunca tiveste uma bateria? Minha não. Okay. E este quando aprendendo? Yeah. Ok. Baterias de outras pessoas. E esta é a primeira cena em que estás a tocar bateria? A sério? E há com o objetivo de tocar ao vivo e isso, yeah. Já tocaste ao vivo? Não, ainda não. Só ensaiámos umas vezes ainda. Tem o disco, quando é que sai? Está para o verão, não é? Para o verão? Sim. Isso é um bocado vago. Pá, não consigo especificar, não okay. Sei dizer. Mas já existe. Já existe, está tudo gravado. Sim. E nessa altura que começaste a tocar guitarra, o que é que tu ouvias e o que é que tu foste ouvindo e o que é que tu fez? Queria tocar guitarra? Pá, queria continuar a tocar guitarra? Pá, quando comecei mesmo a tocar guitarra era... ouvia punk, essencialmente. Ouvia Sex Pistols, ouvia Clash, ouvia o Sham Sham69. É de... Pá, mais bandas britânicas até. Punk. E os Ramones também, mas... É um bocadinho diferente. Daí tu, quando cantas em inglês, tentas fazer um sotaque mais britânico? Isso é um bocado de canção para canção. Tipo, sim, quando eu quero puxar uma vibe qualquer, faço um sotaque ou faço outro. Tipo, na Black Forest Side, por exemplo, faço os R's a gozar um bocado com a música ser bem folky, tipo, meio medieval, assim. Sim. E eu enrolo os R's, tipo, a dar essa cena. Isto é tão folk, mano. Tipo, acho que é fixe gozar um bocadinho com essas coisas. Take it lightly. Yeah. Ok, e depois dos ingleses, do punk? Pá, depois acho que foi uma cena mais de história, tipo, comecei a recuar um bocado, tipo, o que é que tinha acontecido para o punk aparecer, e mais cenas que o meu pai me foi mostrando na altura, e acho que, pronto, fica rendido ao rock clássico. Acho que isso foi quando cheguei aí, tipo, uau. E o que é que entendes por rock clássico? Sei lá, acho que Led Zeppelin, Pink Floyd, são tipo duas cenas mesmo cristalizadas do género. Mas da Who também, claro. Tipo, acho que é assim uma cena de gigantismo. Tipo. Gigantismo? Sim, tipo, tudo bué amplificado e entra logo a abrir e. É tudo assim megalómano. Tipo, gosto disso. E gostas de Genesis, não é? Curto bué Genesis, é. Com o Peter Gabriel. Ok. Qual deles é o Phil Collins? Diz? Qual deles é o Phil Collins? Pá, odeio as músicas que eles fizeram com o Phil Collins à frente, yeah. Mas curto bem com o Phil Collins a tocar bateria, tipo, e a cantar back vocals. E nem a carreira só do Phil Collins, nada, nunca. Pá, não me entra, tipo, não me entra. Mas, tipo, demasiado parem, tipo, não sei, não consigo perceber a vibe, não me identifico. Demasiada party? E festa, tipo. Ok. Raramente estou naquele mood, tipo. Ou até no drama, estás a ver? É um drama que eu não me identifico. Pronto, era por aí que eu estava a tentar entrar, que é também drama. Pois. Baladonas, né? Sim. Tu curtes? Eu curto algumas coisas do Phil Collins, há uma situação muito do 30 Rock, a série. Que perguntam ao personagem do Alec Baldwin, do you like Phil Collins? E o gajo diz, I have two ears and a heart, don't I? E acho que é preciso. Uma pessoa tem duas orelhas e um coração e gosta automaticamente de Phil Collins. Não, depois há o primeiro episódio de Miami Vice, há uma cena muito famosa, tipo em 1984, acho eu, em que está a tocar aquela mana de Phil Collins que é In the Earth Night. Então tem o fio da bateria e tem a batida do Casio os gajos vão, é o clímax do episódio, os gajos vão finalmente apanhar o traficante de droga e vão nos seus carros desportivos, já não sei se são um Ferrari ou não, e ao som daquilo e filma tipo a roda, filma os gajos, filma a roda, filma os gajos, depois o gajo para numa cabine telefónica para ligar à ex-mulher e perguntarem, queria saber se o que nós tivemos foi real. Ele disse sim, porque ela acha que vai morrer, ou sim, pode morrer e queria ter qualquer coisa. E essa cena é incrível, e essa malha fica incrível nessa cena em mesmo tempo. Há quem diga que os anos 80 nasceram aí. Com essa mano. Sim, e aliás com aquela bateria de Phil Collins que com os Get the Drums são os anos 80. Quando veio para o Peter Gabriel, acho que foi um dos primeiros discos dele a sol. Ok. Foi a primeira vez que eu toco isso. Okay. Não curto o Peter Gabriel a sol. Pá, não ouvi assim tanto, mas do que ouvi, pá, são bem estranhas as canções, acho que são fixe. São bem... As melodias são bem weird. Acho que o gajo é bem único. Yeah. Foi quando o gajo começou a explorar, tipo, cenas africanas, não sei o quê, quando ele fazia. Tem sempre aquela cena no... Quando há aquelas cenas do Bob Geldof, claro. Como? Aquelas cenas do Bob Geldof, do Live Aid e... Ok. Não sei o que, há sempre um palco da África que é curado pelo Peter Gabriel. Ok. Que nunca é televisionado como os outros, é muito estranho. Uau. Eles estão a tentar salvar a África e depois... Não mostram os artistas africanos. Já gosto de cena muito de... Entrar para a música do mundo. Curto-a. Mas nunca exploraste a carreira dele só um bocado? Não. Sim, claro. O meu pai segue curto. Yeah. E foi o teu pai que incutiu os Genesis? Foi. Yeah. Com aquele. Já falámos disso uma vez, daquele concerto. Yeah. Com as caras, yeah. Pois que foi depois de mostrar ao meu pai que ele estava no YouTube, porque o meu pai foi aos dois. E eu mandei aquela gravação e ele disse: segundo melhor concerto que eu vi na vida, porque o melhor foi no dia. No dia antes. No dia a seguir. Ah, no dia a seguir. Acho que foi no dia a seguir, pelo menos ele disse dia a seguir, não sei se será. Pá, não sei como é que ele se conheceu, mas acho que ele decorou mesmo tipo as datas. Pois ele tinha tipo. Pá, devia ter uns 14 anos. Assim. Acho que foi dia 5 e 6 de março. Pois, uma coisa assim. Yeah. É 74 ou 73? É 75. 75? Yeah. Ok, pronto, o meu pai tinha, 15, tinha 14 anos. É. Yeah. E decorou isso para sempre. E vi centenas e centenas ou milhares de concertos depois e guardei esses dois tipo na memória como melhores. Top de top. Yeah. Pai, não é só o concerto, é tudo. É um acontecimento mesmo único na história. A cena toda de palco e da história e de fazer tudo. Ou estás a falar desta digressão em geral ou estás a falar de. Desse concerto em específico? Ou de vinda a Portugal desse concerto específico? Eu digo mesmo do setting do concerto, tipo de teres a segurança a serem gajos de. Em chamites, tipo soldados serem os seguranças do concerto. É bem crazy. O que, eu não sei nada sobre isso. Pá, aquilo, o pessoal chegava lá ao pavilhão e não, os seguranças eram os militares do 25 de Abril. Ah! Em todo o lado, tipo, okay. Havia soldados lá dentro sentados a ver o concerto, tipo, okay. O ambiente era esse. Ok, ok. Isso é uma cena única na história. E esse suporte não fazia ideia. Pois, porque isto é mesmo 75, pá, estamos ainda no PREC. Sim. Então aquilo foi mesmo insano. Eu imagino chegar lá e tipo. Pá, muita gente nem sequer tinha visto um concerto, sim, de rock. Sim. E para mais, tipo, naquele ambiente, tipo, estava tudo aceso. Deve ter sido mesmo um boy crazy. E depois, além disso, há essa parte dessa digressão toda, é uma produção gigante de palco e ele faz aquela personagem para ela e tal. Mas o teu pai também foi esse concerto? Yeah, foi. E passou o teu gosto pelos géneros? Yeah. E a partir daí, o que é que foste? Pois, falaste também de Pink Floyd, isto puxando para o prog. Uhum. Então, se. O que é que querias falar de Pink Floyd? Não. O que é que ouvias mais? Tipo? Ah, daí dessa. Pá, comecei com o Pink Floyd, com os Pink Floyd mais. Pá, a cena mais mainstream, Dark Side. Tipo, sim. Comecei por aí, mas. Acho que a minha fase favorita é Syd Barrett. Tipo. São boas das estruturas. Também se nota na tua música. Yeah. Eu gosto bem da estrutura das canções. Tipo. Eu acho que Pink Floyd com o Gilmore mais à frente, acho que a estrutura é mais convencional, mas é tipo dilatado. Estás a ver? Mas a estrutura é assim mais conservadora. O Syd Barrett eram mais curtas, mas mais. Pá, eles baralhavam mais as peças. Tipo, o refrão agora vem aqui, depois há aqui uma fase. Esquisito e depois entra um verso, pá, é assim mais, baralha mais as ideias, tipo, eu acho que isso é bem criativo, tipo, desconstruir o formato da canção. E o prog tem bem isso, sim, o Genesis também tem bem essa cena, tipo, baralhar bem a estrutura, tipo, não sabes bem onde é que estás. E em termos do que estavas a dizer há bocado do rock clássico, essa fase é que, entre aspas, rocka mais. Sim. Yeah. Tipo, pá, eu era mesmo... Era isso, eu sempre com isso da Led Zeppelin faço. Tipo, eu adoro Led Zeppelin. E acho que foi a cena que me puxou mais para tentar tocar solos, talvez, em vez de estar só a tocar guitarra ritmo. E pá, não toque alguma coisa especial, mas é mesmo a grande influência de Jimmy Page. Tu estás a dizer que não, que tu toques, que ele toca alguma coisa especial? Ou? Eu não toco nada especial, okay. Tipo, não me quero estar a comparar, estou só a dizer que me influencia mesmo bué, tipo, o feeling dele a tocar. É curioso, por acaso, quando ele falou comigo não falámos sobre isso, mas eu já li entrevistas tipo, do Sambado, que ele diz que tipo, tu és daquela gente toda, tipo, o gajo que toca melhor e tem mais, está mais avançado musicalmente do que toda a gente, não sei o quê. E és visto sim pelos teus, digamos, pais. Meu pai, eu sinto que anda de desfazamento tipo, entre o que eles acham e o que eu acho de mim, tipo, é tipo, ok, boa. Mas sabias que ele dizia isso, tipo? Eu vi na entrevista. Ah, disse, okay. Disse, dá-lhe grande respeito, tipo, sabes, mano. Fica todo contente, mas... Sei lá. Se vamos a falar em... Tipo, escrever música em português... Pá, eu sou... Mesmo muito fraco. Mas está a tentar? Estou a tentar, assim... Paralelamente fazer uma cena em português. Mas... Vai dar difícil de parir canções em português. Porquê? Porque... Não sei se é por estar... É, acho que é um bocado por aqui. De não soar a outra pessoa. De procurar mesmo a tua voz. Isso para mim é um bocado difícil. E pá, eu também sinto um bocado de pressão porque vejo o pessoal... E acho que com o passar do tempo eles foram mesmo encontrando o seu sítio, tipo, acho o Severo, tipo, acho que, pá, foi destilando a cena e agora está mesmo grande o whiskyzinho e, pá, e o Sambado e o M também, tipo, apesar de haver pessoal que, tipo, que passa um brush bué crazy por cima e diz, ah, isso é bué fachado, não sei o quê, mas isso é pessoal que não sabe falar de música, tipo, vem uma coisa à cabeça e dizem lá. Eu acho que eles são bem únicos à sua maneira. Não concordas, tipo? Ah, claro, sim, tipo. Sim. E acho também estás a dizer que chegaram a um ponto. Tipo, o M, digo o M porque é aquele que ainda lançou um disco novo com as canções que ele está a tocar ao vivo. Porque sempre que eu vou ver ao vivo fico impressionado porque ele tem sempre uma ou duas novas que são incríveis. Está ali. E eu vou vê-lo só por causa disso, quero ouvir uma ou outra nova. Quando saiu o disco, nunca mais o vejo na vida. Com ele, yeah. Eu curto. Curto mais aquela liberdade. Leia do cu, liberdade. Curto mais essa. Curto mais essa frase, é mesmo anarca, yeah. For real. Curto bem. Mas estás a dizer que é difícil para ti encontrares a tua voz, seres tu próprio? Alec Reiner é o meu personagem que tu criaste. Uhum. Okay. Tem que ver com isso. Tem que ver com isso, porque eu, pá, comecei a escrever as canções com esse nome, Alec Reiner. Pá, só que falava de coisas que não se passam no meu dia-a-dia, estás a ver? Tipo... Era tipo escapismo, um bocado. Então resolvi assumir mesmo um escapismo total e decidi, pá, ok, parecido, só tem mesmo um nome. Tipo... E comecei a inventar assim umas regras, características que aquela personagem tem, e isso é uma espécie de limite que eu tenho a escrever, tipo, não, ele não pensa assim, ele pensa assim, tipo, ou ele escreveria assim, é um exercício de pôr-me no lugar dele, mais ou menos. Consegues dizer, mais ou menos, como é que se traduz na prática? Sim, por exemplo, canções de protesto. Eu assumi que tanto eu como o Alex somos anarquistas. Só que ele é mais old school, no sentido é que ainda é um bocado humanista. Ainda tem uma fé de uma cena quase de imandade entre os homens. E eu sou um bocado mais nihilista, não acredito tanto nisso. Tipo, acho que a cena não vai lá com uniformidade, vai com a aceitação da diferença. Ele é mais tipo anarca old school, tipo socialista de viragem do século, sei lá, está nos 60s, está com aquela vibe mais hippie, estás a ver? Eu não sou tanto assim, sou um bocado mais pessimista. Como é que isso se traduz na prática? Então quando vais escrever um refrão, ele é mais idealista e eu, se fosse escrever em português ou tipo com o meu nome, tipo, eu a tentar exprimir-me, se calhar não ia ser tão idealista no refrão. Mas já tentaste fazer esse exercício? De escrever em português? Sim. Já. Mas tipo, canções análogas acho que fazes como em inglês. O que estás a dizer? Tipo, uma twin? Sim. Tipo, escrever uma em inglês e depois escrever a minha versão em português. Com nunca experimentei assim. Mas se calhar era interessante pegar tipo na sequência de acordes igualzinho. E tipo, pôr em português com outra melodia, tipo, para ter essa... Isso, cara, é interessante. E com essa outra perspectiva, com essas ideias diferentes? Quero para ter também logo a comparação, uma cena ao lado da outra, né? Isso era fixe. Mas tu, Porquê decidiste que ele era essas coisas? Tipo, foi... Porque ele era mais, digamos, otimista que tudo, para... Não sei, acho que foi... Eu já falei desta cena algumas vezes, tipo, acho que numa entrevista também já falei disso. Que pá, uma vez li uma frase do Ariel Pink, sim, pá, que me inspirou mesmo bem. Que foi, o gajo fazia música que gostava de ouvir, sim, que estivesse a passar na rádio, estás a ver? E eu foi um bocado isto, tipo, eu gostava que houvesse um personagem, um gajo assim a escrever estas canções, tipo, gostava de ouvir uma música assim na rádio, tipo. Pá, então foi assim, fui esculpindo a personalidade dele, tipo, a história dele. Sim, sim. Como é que decides partir de... Somos dois anarquistas, mas um é mais old school e outro é mais nidista? Pá, porque anarquismo é uma cena que me interessa mesmo bué. E é uma filosofia política tão heterogénea, curto bué pôr esses pontos de vista, okay, dentro da mesma coisa, mas diferentes. Tipo, para perceberes ali os desfazamentos, tipo... Pá, as implicações todas da liberdade, basicamente, é isso. Porque é um... tem boas nuancesinhas. Tipo, dentro da liberdade, dentro do caos que pode daí vir, há uma maneira de viver o caos diferente. Para um e para outro. Mas então se tu dizes que gostas dessas coisas todas diferentes, então quando tu escolhes que tu és um bocadinho mais realista, não é tipo uma escolha tipo... Não é bem racional, não é racional, tipo, é... Eu a mim não escolho, tipo, okay, eu rendo mais evidências, tipo, agora ele é inventado nesse aspecto. Se calhar é a inocência que eu curtia de ter, okay, tento pôr nele, não sei. Mas porquê que não tens essa inocência? Porquê que te rendes a que evidência é que te rendes? Que as pessoas são o quê? O mundo é o quê? Acho que foi, se calhar, pelas cenas que li, tipo, nessa tese que eu te falei há bocado. De estética? Yeah. Li um bocado de um livro que era o Anti-Édipo, não consegui ler todo porque é bué hardcore. Hardcore em que sentido? O livro é mesmo... Difícil de ler ou deprimente? Ou... É muito difícil de ler. Porque tem... Ele... destrói qualquer expectativa de discurso linear. E é um exercício de filosofia ao mesmo tempo. Eles querem que o texto seja... Queriam que o texto fosse um organismo que... Pá, aquilo entra muito perto da poesia, aquele livro de filosofia. Apesar de ser prosa... Mas quem é que é o autor? É o Deleuze, okay, sim, com um gajo que é o Guattari. Pá, tem bem a ver com o Mike 68. Pá, que já é um anarquismo diferente desse tal que estávamos a falar do Alec Rand, é uma cena mais... Pá, mais dark side, acho eu, tipo... mas agora perdi-me, desculpa. Estavas a dizer, leste o Anti-Édipo, não conseguiste acabar de ler, mas durante o mestrado a estética. Ah, exato. E porquê é que eu tinha esta visão das coisas? Pá, porque acho que é mesmo difícil... de falar por outrem, tipo, falar pelo outro, falar pelo homem, falar pela mulher, falar pela humanidade. Acho que é um exercício político mesmo muito difícil de legitimar, com discurso, tipo, isto é o melhor para as pessoas, tipo, é viver assim. Acho que é esse moralismo, eu não consigo ter esse moralismo, que é uma coisa que me distingue, acho eu, do Alec, com uma canção de protesto é sempre um bocado moralista, tipo... Não que eu não fique completamente inflamado ao ouvir o Zeca Afonso, tipo... Pá, é uma paixão... Mas lá está, é um bocado o sonho, é um bocado a utopia. E eu adoro viver essas coisas, só que mesmo na prática... Sei lá... É um bocado difícil de falar assim com... Hoje em dia, tipo, com as pessoas, está tudo muito cético e atomizado. Cada um na sua vida, não é? Isso era por aí que eu estava a falar, as evidências eram um bocado isso. Porque, pá, eu adorava que esta união que os músicos têm, tipo, tu vês, o pessoal dá-se todo e há uma comunidade fixe. Eu adorava que houvesse um step, tipo, político, politizar a cena. Mas por outro lado, tenho medo que isso também possa destruir a inocência que isto tem, tipo, quando as coisas ficarem, se ficassem mais serious, percebes o que eu estou a dizer? Politizar em que sentido? Pá, não estou a falar de fazer uma espécie de micro live aid, não é? Sim. Isso, tipo, mas, sei lá, usar esta capacidade que o pessoal tem de organizar eventos, se calhar em prol de cenas que achamos importantes, tipo, se calhar no... Pá, estamos aí à noite e estamos chateados com qualquer coisa que nos está a acontecer e é concreta, tipo, há mesmo uma fonte concreta desses problemas. Tipo, eu gostava que, pá, que o pessoal se juntasse mais para resolver essas coisas, tipo... Já lhes falaste disso? Já falámos, tipo, já falámos algumas vezes. Sei lá, houve aquela cena dos presos políticos em Angola. Eu fiquei bem contente de participar nisso lá na ZDB. Acho que foi uma cena mesmo nice. Eu achei mesmo estranho aquela que houve no... Houve tipo uma cena no Fórum de Lisboa, acho que organizada pelo Bloco de Esquerda. Ou se não era pelo Bloco de Esquerda, tinha muita gente do Bloco de Esquerda lá envolvida. Era um debate, não sei o que, com tipo 60 pessoas. Não sei quantas pessoas é que tinha, não estou de todas as 60. Tinha dezenas de pessoas a portar. E eram todas as pessoas brancas. Que foi tipo um bocadinho estranho, isso. Essa coisa do debate? Não. Sim, era um debate sobre aquilo, tipo uma... Eu já não lembro que... A matar de um fórum sobre aquilo, já não lembro como é que era. E isso gerou uma mini polémica, tipo, estão a gozar de ter só uma coisa. E nessa cena da ZDB não eram só brancos, ou não? A tocar? Sim. Yeah. Tinha vários artistas. Que, mas aí estás a falar do painel? O painel eram só brancos? Sim. Ok. Era só. E era tipo não sei quantas pessoas. Não que a Globo fosse das pessoas, mas foi. Ou que tivesse sido organizado com vontade de espalhar a supremacia branca, foi só tipo um acaso, tipo, ninguém pensou nisso. É sempre estranho. Estava agora a lembrar-me disso. Sabe? Yeah. Sim, mas esse tipo de causas, que outras causas é que há? Que também é a cabeça que. Sei lá, aqui eu acho que nós temos uma classe que é dos músicos, não é? Sim. E temos problemas. Pá, que são bem básicos, tipo, toda a questão dos recibos, tipo, também temos precariedade, tipo, e é uma coisa concreta, tipo, que dá para mudar. Isso é uma das cenas mais imediatas que acho que era uma cena, um pretexto bom para, lá está, para politizar a cena. Mas há muitos outros problemas, tipo, acho que antes dessas reivindicações mais reformistas, se eu estou a falar, pá, curti ainda uma cena ainda mais radical mesmo, questionar o capitalismo e o Estado, a ideia de Estado também. Mas é uma coisa que muita música faz há muito tempo. Dizem em letras ou mesmo em letras? Em eventos, etc. Pois, eu tenho andado bem curioso e à procura e não consigo encontrar, tipo, como é que seria que o pessoal nos anos 60 e 70, imagina, grupos mais radicais também estavam metidos com músicos, não é? Sim. E músicos também estavam metidos na cena política. Será que havia uma maneira diferente de fazer concertos? Tipo, a questão dos bilhetes, a questão da remuneração dos músicos. Será que havia uma economia... Que eles tentaram criar uma economia paralela, estás a ver? Para não entrarem no sistema. Não sei, mas... Isso dá-me boa curiosidade, estás a ver? Esses músicos não estavam meio ligados a editoras. Estavam, mas também havia alguns que não estariam, não é? Não sei. Sei lá, as editoras mais independentes na altura tornaram-se maiores. Pois é, verdade. Mas digo mesmo cenas mais marginais, estás a ver? Tipo... Ou seja, o que eu estava a dizer é como é que, hoje em dia, como é que se poderia organizar uma cena que fizesse um bypass ao sistema? Tipo, como é que poderias fazer um concerto... Pá, em que as pessoas ficassem todas contentes e que não tivesses participado no sistema, tipo... Quando organizas um concerto não tens de pagar necessariamente à SPA para organizar um concerto, por exemplo? Para tocar as canções, já, tipo... Ou quaisquer concertos. Essa é a ideia que eu tenho. Suponho que sim, já. Não, logo aí é impossível. Não sei se toda a gente faz isso. Sim. Pronto, estás a dizer... À partida, é preciso. Sim. Sim. Ou seja, é logo ali uma inevitabilidade. Quer queiras, quer não, estás dentro. A SPA é isso. Se não fores buscar o dinheiro, eles ficam com nada. Mas já está a contar. Queres que não? Mas pronto. É uma cena que me intriga um bocado. Mas é uma coisa que tu queres fazer? Pá, penso nisso várias vezes. Penso ao nisso. Mesmo tempo, daqui a pouco tempo vais tocar o Super Bowl. Ao mesmo tempo vou tocar aí. Mas não vejo incoerência nisso. Tipo... Ah, eu não estou a dizer que há, estou só a dizer que também vais tocar agora. Sim. Pá, se puder pôr pessoas a ouvir, o máximo de pessoas a ouvir canções anarquistas utópicas, fico contente. Fico bem contente. Tu estavas a dizer que quando tiraste esse mostrado mudaste a tua perspectiva das pessoas ou dessas ideias? Então tu antes eras mais como a personagem? Acho que sim. Porque eu escrevi até sobre anarquismo e acho que refinei o meu. Porque acho que cada pessoa tem a sua visão do anarquismo. Se calhar os comunistas também dizem isso. Tipo, cada comunista tem o seu comunismo. Se calhar também dizem isso. Ou cada social-democrata tem a sua social-democracia. Mas sim, à medida que fui escrevendo aquilo, fui percebendo os problemas mais aprofundadamente e fui tomando um partido mais específico. Pá, e o anti-Édipo eu recomendo mesmo bué. Apesar de não o ter lido todo, acho que o challenge é mesmo bué da bom. Tipo, faz mesmo bué da bem à cabeça. Faz? Sim. Não ficas... Não te sentes pior em relação ao mundo? Não me sinto pior. Tipo... Não me sinto pior. Ok. Mas foi só esse o livro que leste nessa altura que te mudou a... Não, também li... Também li cenas do Bakunin. Sim. Li cenas do Max Stirner. Pronto, que são assim os bustos do anarquismo clássico. Estes foram os autores. Tipo, o primeiro capítulo era Bakunin, o segundo era o Stirner e o terceiro era o anti-Édipo, com o Deleuze e o Guattari. E a evolução dos teus gostos? Descobriste o rock clássico? Uhum. E depois, o que é que vai ser? Além de teres continuado no rock clássico, obviamente, não. O punk ficou? Ficou, mas. Não sei se nota, se calhar no disco vais ouvir e se calhar estão algumas partes que podem lembrar isso, mas não é. Acho que não é muito explícito, tipo, a cena da atitude, que eu acho que é a mesma essência do punk, acho que não está lá mesmo. Pá, não tem essa pretensão, tipo... Se tiver, se calhar é mais proto-punk, mas mesmo assim, pá, não quero mesmo entrar em comparações, porque acho que é mesmo uma coisa diferente. Eu estava a perguntar se o punk tinha ficado nos teus hábitos auditivos. Ah, ok. De ouvir, não se era uma influência para ti. Ok. Pá, ouço cada vez menos, acho eu. Acho que foi cada vez menos. Mas sei lá, boé, cenas que saem agora são boé punk, não é? Tipo, por isso acabamos por estar a ouvir. Tipo o quê? Não sei, tipo, boé, bandas que vão à ZDB, tipo, acho que o White Fence tem um bocado disso. Tipo, até Ty Segall tem a sua cena de punk também. Pá, e putas bêbadas, tipo, para mim é punk mesmo levado às últimas consequências. E nos dias de hoje acho que faz bué sentido, tipo, acho que está mesmo bué apurado aquele som. Tu curtes? Curto, eu nunca ouvi um disco, mas curti quando os vi na Noite Fetra. Foi grande a início de concerto, não foi? Foi muito bom, porque as cortinas abriram e eles estavam lá atrás. Foi brutal, mano. Foi, é que o Nash acabou de tocar. Sim. E começas a ouvir grande barulho e tipo, mano, que música estranha que eles estão a pôr no PA, mano. Isto é bem estranho para estar a fazer transição. E abre a cortina e, ah, ok, são os gigantes. Os nós a fumar, tipo, grande pinta, mano. É uma grande pinta fumar, é isto? Não, com esse estão a ouvir. Esse início foi grande pinta porque a cortina abriu e ele ainda estava a fumar o seu cigarro e achei que, tipo, achei grande pinta, mano. E depois do rock clássico, o que é que vai nas tuas audições? Não necessariamente como influência. Como folk. Folk, claro. Acho que também se nota, mas... Que coisas? Os Genesis têm uma parte grande disso. Pois tem. E por acaso, eu curto bem dessa parte folk meio medieval. Eu adoro esse tipo de som. Eu adoro mesmo tipo de storytelling, em que a música se vai adaptando às letras. E com bem ornamentozinhos, curto bem dessa cena dos Genesis. Mas ouvi cenas que eram muito menos ornamentadas, mais brutas, tipo Guthrie, Lead Belly, pá, blues do início também. Curto bem dessa... Tipo que nomes? Blues do início? Pá, o Robert Johnson, o Howlin' Wolf, o Elmer James. Yeah, Elmer James, que é muito fixe. Que mais? Muddy Waters já é mais tarde, mas curto bem também. Sei lá, tipo... Yeah, Lead Belly curto bué porque foi um dos primeiros gajos a tocar 12 cordas. E... Pá, eu preciso ter grandes dedos para tocar quando ele tocava. Tipo, mesmo uma bué força nas mãos. Tu tocas 12 cordas? Eu... Há 12 cordas no disco, mas ao vivo não tenho tocado. Porque não tenho uma também. Tenho preciso gravar para gravar. Mas, yeah, é um som que curto bué. Acho bem bonito o som de 12 cordas. E mais, além que outras coisas de folk, ou além de folk, o que é que... Pá, acho que o último gajo que eu ouvi mesmo, que adorei, foi o... e que ficou bué tempo e influenciou bué canções, foi o Cohen. Leonard Cohen. Pá, é tipo... Uma coisa que partilhas com o Sfera, por exemplo. Yeah. Pá, ele tem um grande requinte a escrever letras, mas eu acho isso... É quase como se ele tivesse sido só poeta até pá, aos quase 40 anos, só depois é que tivesse começado a escrever canções. E foi um bocado assim. Sim, sim, era essa. Mas ele tinha 30 e tal, não era? Yeah, tipo, sim, acho que ele tinha quase 40 anos. Aquilo é mesmo blacksmith de canções, de letra. É tudo tão bem pensadinho, a métrica, tipo... Pá, onde... As cenas que ele diz quando a melodia sobe, está tudo tão bem pensado, né? Tipo, acho que ele tem mesmo... Já demora 500 anos a fazer cada canção. Pá, calculo que sim. Aquilo não... Pá, não há ali nada ao caso. E por isso é que as canções duram tanto tempo, tipo... Duram tanto tempo. Permanecem sim. Tanto tempo relevantes. Porque são mesmo... Muito trabalhadas. E são bem universais, né? Tipo... Sei lá, não consigo ouvir as canções dele dos anos 60 e dizer, pá, isto é mesmo 60, tipo, está mesmo aqui, tipo, não é Birds, não é tipo ouvir os Birds, que é uma cena boa, até a sonoridade dele é mais transversal, quer dizer, quando fica mais... Anos 80, não é? Já é mais 80, é, mesmo, tipo, parece que ficou mais capturado pelo tempo. Estavas a dizer que também ouves coisas, por exemplo, como a ZDB ou assim, falaste White Fans, Classical, etc. O que é que ouves mais? Da ZDB? Que vão à ZDB? De agora, né? ou agora? Pá, eu confesso que não sou muito de procurar, tipo... Cenas novas? Não sou muito de procurar cenas novas, nem de acompanhar, tipo, as editoras, estás a ver, tipo... Pá, dou-me com músicos que conhecem bem essa cena, tipo, e às vezes fico, ah pá, se calhar como isto é o que eu estou a fazer da vida, devia saber mais disto, tipo, do business. Pá, das editoras, tipo, o que é que significa estar naquela editora, o que é que significa estar na outra. Confesso que isso me passa um bocado ao lado e que não estou muito atento a isso. Mas, por exemplo, estou bué ansioso para que os Kikagaku Moyo voltem. Kikagaku Moyo, são uns japoneses que vieram cá no ano passado e vão voltar agora em junho. Mas eu também? Yeah. Pá, e eu não conhecia, ouvi no concerto, pá, foi. Fiquei mind blown. O quê? É mesmo rock psicadélico. Tu conheces Flower Traveling Band? Não. Que são, pá, japoneses, mas dos anos 70. pá, que é mesmo aquela estética hippie, mas japonismo. E eu acho que aquilo liga bem, bem com a cena budista, com a cena do... pá, mesmo do canto budista. Estás a ver aqueles drones. Sim. Da meditação. Isso tem uma magia qualquer com a cena hippie, com a psicadélica. Faz bem sentido, tipo, a cena junta. Pá, e fica bem fascinado e foi bem fixe estar com eles. Eles são meninas bacanas. Yeah. E estou bem ansioso para ver o concerto e para estar com eles. Yeah. Porque foi mesmo fixe, são gajos mesmo fixe. Então, tipo, o que é que foi a última coisa que ouviste? A última cena que eu vi. Não posso perguntar por disco, porque não só as coisas que estão aqui não são tuas, como não há nenhum disco à vista. Yeah. Tens razão, aqui não dá para ver muito bem. Epá, não sei dizer mesmo assim um disco a ouvir do início ao fim. Qual foi a última coisa que tocou nos teus headphones ou nas teus colunas? Foi King Gizzard and the Lizard Wizard. Ok. Yeah. E não estive a ouvir isso há bocado antes dos caras. Estava a ver uns vídeos deles. E tu? Yeah. E filmes? Tu continuas a ver filmes? Dizes que em Faro vias muitos filmes? Ou vias David Lynch? Só? Continuo a ver filmes, sim. Okay. Mas muitos? Poucos? Poucos. Poucos filmes? Poucos. Não vais ao cinema? Não. É muito raro. A última vez que fui foi ao Indy. Deste ano? Yeah. Ah, então não foi assim há tanto tempo? Sim, mas não, pá, não é aquele cinema de... pá, de ver um filme em específico. Sim. Tipo, foi... estava lá o Afonso Mota e fui ver o filme dele. Ah, ok. Estava a tentar lembrar do último filme que vi. Mas que tipo de filmes é que costumas ver? Ou costumas procurar? Ou costumas... eu curto bué de filmes de gangster. Daí o Takeshi Kitano, não vês? Daí o Takeshi Kitano, mas também o Takeshi Miike. Sim. Também curto bué. Eu só vi um filme do Takeshi Miike e foi um dos últimos. Eu acho que agora já é tipo o ano por último, porque ele faz tipo 20 filmes por ano. Começou no Motel X do ano passado. Que tem... um gajo vestido de... eu já não lembro o que é, se é um lagarto, se é uma rã, se é uma coisa. Tem tudo. O aliado de porrada é muito afora. Muito psicadélico. É fora, muito psicadélico. Mas é muito estúpido também. E é... ultra violento, mas também é... razoavelmente leve. Para o que eu... é meio humor, não é? O que eu imagino que são os padrões dele, pelo que eu já li sobre filmes dele, tipo Audition e caracas. Que é pesadíssimo esse filme. Pronto. Esse filme é mesmo pesado. Mas há uns que são mesmo hilários. O Gozo, aconselho mesmo a ver. E tu há algum tempo para ver esses filmes? Há um que gosta mesmo muito, que está deixando aqui. Já me falou a fundo quais é que eu tenho de ver e tal, não sei o quê. Eu gosto de ver esse com ele, esse dos últimos com ele. E ainda não cheguei a começar, mas já tenho tipo a recomendação. E esse era um deles mesmo, era tipo aquele que eu... o Gozo? Sim, yeah, sim. O Fulga, que é mesmo um grande masterpiece. É mesmo brutal. Gangsters só asiáticos? Ou... Não, também curto os americanos. Italo-americanos. Tipo Padrinhos, o Goodfellas. Goodfellas, Padrinho, yeah. Donnie Brasco é a grande filme. Tenho que ouvir Donnie Brasco. É a grande filme. Para ver. Curto bem. Carlitos Way também é a grande onda. Preferes o Carlitos Way ou o Scarface? Eu acho que prefiro o Carlitos Way. Acho que sim. Eu só vi o Carlitos Way uma vez. Há 10 anos. Um desafio. É. Do que ficou. O champanhe de careca com o bocado dele. É boa da Bia. Há boas samples de... tanto do Scarface como do Carlitos Way, mas há... o Jay-Z sample, tinha boas samples do Carlitos Way no início de músicas. Aquela sendo, ok, I reloaded. Pronto, eu tenho isso no primeiro disco dele. Tenho isso com o Mario quando eu estou a estudar aí. Ok. E portanto, o Carlitos Way ainda está na minha memória também por causa disso às vezes. mais? Pá, e como esquecer o Benny Blanco from the Bronx, que é uma personagem do Carlitos Way. Sim. Que ganda pinta, mano. Eu curto depois daquela cena em que o Benny Blanco está do outro lado do bar, da discoteca, onde aquilo tudo se passa, e ele manda uma garrafa de champanhe para dar ao Al Pacino. E pá, eu curto bem daquela dinâmica de gangsters, tipo, que eles olharam um para o outro do outro lado do bar e vem a garrafa e pá, diz-lhe que eu não quero esta porcaria para nada. E tu vês o Benny Blanco a ouvir a notícia de que ele não quer o champanhe e fica com uma cara mesmo chateada. Curto bem desses pormenorzinhos, tipo, pá, que eles estão ali, estão com boa vontade de se matar um ao outro, mas está bem da gente a dançar ali no meio, having a good time, tipo, e nos extremos da festa estão, tipo, os piores gajos, tipo, que tu não queres encontrar à tua frente, tipo. É grande filme mesmo. Mas mais. Mais filmes de gangsters. Essa cena não queria matar porque há pessoas a dançar. Há um filme recente que é o John Wick, que é com o Keanu Reeves, em que eles roubam-lhe o carro, matam-lhe o cão. E são as duas únicas coisas. Ele é um assassino profissional que se formou para casar com a mulher da vida dele, que morreu de cancro. E as últimas duas coisas que ela lhe deixou foi o cão e o carro. Vixe. Muito má ideia. Ele quer se vingar, não é? Obviamente. Então há uma cena em que ele está numa discoteca lá dos maus, do filho do ex-patrão dele, que foi o gajo que fez isso, e ele mata todos os maus na discoteca, as pessoas continuam a dançar, e há uma parte em que ele pega num gajo que tem uma barba assim, maior do que a minha, pega nele pela barba, tira-o contra uma mesa, parte, e dá-lhe um tiro na cara. Ai, que hardcore, man! E depois isto é tudo muito bem coreografado, é dos gajos, os realizadores são os gajos que tipo, fizeram a coreografia tipo, em vários filmes, tipo, alguns dos Matrix e não sei o quê. E adoro esse filme. Um filme de vingança daqueles muito. Da ação de vingança. Com coisas muito estúpidas, tipo banda desenhada, há tipo um hotel onde só ficam assassinos e há tipo um código de honra, que é não podes matar ninguém lá. Continua, desculpa, não me lembro disso. Pessoas a dançar e não matar pessoas. Tu curtes boas de cinema? Sim. Estou a ver. Por si, gosto de ver. Costumas ver muito? Sim. Ok. E yeah, o Gonçalo é de cinema, que mora comigo. Yeah. Nota-se, tens aí essa carta de humor de casa do Story of Film. E tal, já disse. Yeah. Gostas de Luís, não sei o quê. Mas sim, gostas de gangsters, gostas de mais quê? De géneros de filme? Pá, sei lá, não sou muito esquisito, tipo, há filmes fixes, filmes que não curto, tipo, mas há bocado estávamos a falar e acho que assim o género que eu costumo curtir bué é de gangsters, tipo, pá, tive uma fase de filmes de terror também. Boé japoneses, por acaso. E pá, mas sei lá, não tenho assim um género. Tipo, se tiver a fazer zapping e estar a dar um filme de gangsters, eu vou parar e vou ver aquele filme. Tipo, mesmo que já tenha visto bué da vez. E mesmo que seja mau? Pá, já, se calhar se for mau, não vou ver. Pois. Se calhar se for mau, não vou ver. Não, mas estavas a tentar lembrar de qual foi o último filme que viste e não te lembravas? Não lembro qual é que foi o último, por acaso. Ontem vi com o sambado um bocadinho do... A ponte sobre o rio Kwai. Kwai, sim. Yeah. Mas não consegui ver tudo, já era agotado. Os gajos estão a subir? Diz? Os gajos estão a subir? Não. Todos a subir? Ah, cheguei. Tipo, todos a subir ao mesmo tempo, não é? A marchar. Yeah. E subi. Sim, mas estava mais a conversar com o sambado do que a ver o filme. Mas se quiseres ver um filme agora, o que é que ias buscar? Ias ver se estava a dar alguma coisa na televisão. Se calhar ia ao computador, procurar uma cena mais específica. Se calhar ia tipo ver o que é que o Mika anda a fazer, tipo. Yeah. Uma cena desse género. Ah, pô, acho que o meu filme. Também curto bem filmes de Vietnã. Ok. Curto bem de filmes. De época de Vietnã. Tipo quais? O Full Metal Jacket, o Apocalipse Now é tipo dos meus filmes favoritos. E está-me a faltar. que é bué da bom. E eu já tinha metido na cabeça cá a tríade do Vietnã, os três filmes. Se calhar sabes qual é? Sim, mas tens de me dar mais dados sobre Vietnã. Diz? Nascido 4 de julho? Não. Pá, deixa estar, mas já curto bem desses dois que disse. Vietnã. Não, vamos chegar lá, vá lá. O que é que lembra de fundo? Pá, se calhar se falarmos dos outros, vai-me aparecer em oposição, estás a ver? Dos outros quê? Dos outros dois que eu disse. O Apocalipse Now? Yeah, e o Full Metal. O que é que gostas do Apocalipse Now? Pá, gosto do ritmo do filme. Assim, eu acho que está bué da bem apanhado na velocidade do barco. Que é aquela cena lânguida. Parece que o rio... Pá, estás-te a precipitar bué devagarinho para o Doom. Eu gosto bué dessa sensação do filme. Pá, e depois as personagens também são tão bem sacadas, mano. Tipo... Acho que não há nenhuma personagem que eu não curta lá, tipo, ou que acho que esteja fraquinha. Sim, tipo, sim, sim. Ai, foi mesmo à pressa esta personagem. Não, tipo, está tudo bem pensado. E acho que os atores também estavam bem empenhados em fazer aquilo bombar. Pá, aquela cena em que o barco está a subir e pronto, já se sabe que eles vão para um final de desastre. Só que o gajo que está a guiar o barco não consegue ceder à autoridade do barco ou ao Willard. E então quando passa um barquinho de vietnamitas, ele vai fazer a revista ao barco. Apesar do Willard dizer, não, tipo, nós temos que seguir em frente, caga nisso. Ele, não, isto é protocolo, temos que fazer a revista. E pronto, eles param o barco ao lado daquilo. Um dos gajos, o reticente, vai lá dentro à procura de qualquer coisa que seja suspeita. E pronto, é aquela cena em que vem que era só um cão, mas matam toda a gente no barco. Tipo, essa parte aí é bem aflitiva. E outra parte com bem pinta que só há na outra versão do filme, sim. Que é aquela neblina dos franceses. Essa parte é bem fixe. Já agora, tu és fã de Doors? De? Doors? Eu sou bem fã, curto bem. Deixa só daqui. Isto não tem comunicador para vir aqui. Sim? Boa tarde. Como? Não ouvi. Aqui não. Nada. Tem alguma casa à venda? Doors. É muito fixe. É? Pronto. Estou só a perguntar para o Apocalipse Now. Pá, das melhores introduções de filme, também de sempre. Mas o que eu curto mais em Doors são aquelas malhas mais pá, que acho que são um bocado punk, até pela questão da atitude mesmo, tipo a Backdoor Man ou a 5-to-1. Curto bué dessa cena dos Doors, tipo esses riffs bué brutalistas, tipo bué minimais mas cheios de guts. Curto bué desse tipo de música, tipo. Essa segunda é essa palavra no mar do Jay-Z, 5-to-1. Que take over. Que é o mesmo clássico que eu tenho. Não conheço muito. E do Full Metal Jacket? Já te começas a lembrar do terceiro ou não? Não, ainda não. Está difícil. Se calhar só vi uma vez. E. Se calhar não nas melhores condições. Não, mas e o Full Metal Jacket? What about it? Estávamos a falar do Apocalipse Now, o que é que vai ser o Full Metal Jacket? Já que sugeriste? Sim, sim, sim. Falarmos sobre os dois. Sei lá, acho que são os dois filmes bem disturbing à sua maneira, mas este é menos, o Full Metal Jacket é menos clássico, parece mais cerebral de alguma maneira, mais sei lá, o Apocalipse Now vejo tipo como um novel, e até é inspirado num novel, tipo, se calhar é, o Full Metal Jacket não sei se é, ou se é mesmo de raiz escrito pelo Kubrick. Tipo. Não sei se terá sido escrito pelo Kubrick, mas não sei se é baseado em alguma coisa. É que tenho dois feelings mesmo bem diferentes, apesar de serem da mesma era histórica. Acho que o Full Metal Jacket retrata bem também a cena. O efeito da repressão e da opressão e da hierarquia. O efeito que isso tem na psique dos soldados. Logo ao início, com o Vincent D'Onofrio. Muito hardcore. É bem hardcore. Tu não te lembraste de chorar? Não. Nem de quem é que é? Nem de quem é que é. Estou a dar mesmo uma branca gigante. E Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, quem é que poderá ter feito mais? Oliver Stone tem esses filmes, Brian Palma, não tem um. Brian Palma tem um. É Casualties of War, não é dele? Sim. Mais. Filmes de Vietnã, o que é que há? Se passa mesmo no Vietnã. Good Morning Vietnã. Se calhar. É? Não sei. Se Robin Williams? É um dito não radialista que acorda as pessoas a dizer. Não. Ok, pronto. Não parecia que não. Não. Não te lembras? Não, nunca vais chegar lá. E estamos a falar de televisão, vês televisão, séries de televisão, essas coisas? Não. Pá, por acaso vejo algum lixo, já. Vejo. Porquê lixo? Ou o que é que tu entendes por lixo? Pá, tipo hardcore porn. Ok. Porquê isso? Pá, porque... Te diverte. É um bocado perversa a cena de ver aquilo, porque... aquilo é quase uma caricatura do capitalismo. E eu fico... Pá, bué... É bué perverso estar a ver aquilo. É um prazer bué esquisito. Pá, irrita-me um bocado a cena fingida, tipo, do pessoal que vai lá e depois, pá, quero o meu anel de volta e não tenho oferecido e não dou o anel de volta, tipo, e eles depois começam a bater na montra e são expulsos. Isso aí irrita-me um bocado, essa parte fake, mas a cena toda do... Pá, o valor das coisas desaparece mesmo, o valor intrínseco das coisas desaparece naquela loja, tipo, eles só estão a pensar na revenda e então coisas que têm um valor... Pá... Estás a apontar para a tua caneca com uma tartaruga. Era assim nem estava aqui. Não, as pessoas não estão a ver. Pois. Estou a tentar... E pá, imagina que esta caneca era única no mundo. Tipo, tinha sido oferecida por alguém especial. Isso é uma tartaruga ninja. É uma tartaruga ninja. Ok, mas é diferente das tartarugas ninja habituais. É uma versão kawaii. Ok. Imagina que esta caneca o quê? Pá, que é única, tipo... Sim, que é única no mundo. Se calhar num museu aquilo ia ter bom valor, mas ali não, porque eles não vão conseguir vender aquilo. E eu acho que bem fascinante essa cena, tipo, das coisas perderem o seu valor, pá, intrínseco, tipo, tanto esforço que foi pá, o que levou aquele produto a ser feito. Lá nada disso está em consideração, tipo, é só mesmo profit, é capitalismo puro e duro. E pronto, por isso é um bocado perverso ver aquilo para mim. Mas é entretenimento. E a loja, agora foi pronto. Além do hardcore porn. Pá, desde que o Gonçalo teve uns meses fora a rodar um filme no Alentejo. Mas voltou e ele joga bué. Pá, eu vejo-o a jogar bué de horas. Eu não me apreço, tipo... E curto bué de ver o jogo. Ele joga bué de bem, quase a tudo. Ele é grande gamer. Mas são aqueles jogos com história em que... em que até estás a acompanhar a história ou não só? O Uncharted tem boa história. Sim. Boa história mesmo. Mas o último que ele jogou e chegou a fim foi o Dark Souls 3. Esse aí é mais... não tem tanta história. É mais... pá, colecionar armaduras fixe e estar a fazer upgrades a armas para dar cabo de um boss que vem a seguir. É mais geeky, talvez. Mas é bem entertaining ver. Mas já, eu não tenho visto muita televisão porque ele está a jogar e eu estou aqui com ele, tipo, a conversar e a vê-lo a jogar. Mas nunca viste séries de televisão, tipo, ficção televisiva? Nunca foi a tua cena? Já vi. Olha, Sopranos. Ok. Adorava Sopranos. Vi todo. Acho que foi das séries grandes que eu tive paciência de ver do início ao fim. Breaking Bad também vi tudo. Mas eu evito mesmo, porque vicio-me facilmente. E depois, pá, não faço nada, fico a ver aquilo. É mais fácil estás a ver o teu colega de casa a ver o Uncharted, a jogar Uncharted. Sim, porque está ali a guitarra, tipo, yeah. Fica aqui a tocar um bocado, tentar escrever alguma coisa. E. Yeah. Mas não tem música? Diz? O jogo não tem música? Pá, mas não atrapalha muito, tipo, põe baixinho e eu estou a tocar. Qualquer dia por ti e tens tipo um. Estás a copiar a melodia do Uncharted, é uma canção tua. Uma melodia de Uncharted. Pá, nada contra. E livros, falaste dos livros que te mudaram a perspectiva na universidade, durante o mestrado e. Ler? Agora? Agora não tenho lido, só. Pá, uns PDFs também de política. Isto também é ler? Sim, mas pá, não estou a ler tipo nenhuma história, tipo. Estou a ler coisas mais soltas. Também quando estavas a ler o Anti-Édito também não estavas a ler nenhuma história. Pois, também não. Também não. Já há algum tempo não leio assim um romance. Já há muito tempo que não entro assim no mundo. Mas gosto bem da sensação. É bem fixe. Mas também um gajo raramente volta o mesmo, isso que é... raramente voltas o mesmo, era isso que eu queria dizer. E eu curto respirar fundo antes de entrar numa cena dessas. Qual foi o último em que te aconteceu isso? Não tens voltado mesmo? De que maneira é que não voltaste mesmo? Acho que a Margarita e o Mestre, do Bulgakov. De que maneira é que não voltaste mesmo? Não voltei o mesmo... Acho que vim com bué ferramentas novas para escrever. Aquilo é realismo mágico. Pá, a história é tipo União Soviética e o diabo desce ou sobe à Terra. E então há ali uma mistura muito estranha de seres do mundo demoníaco com o partido de vanguarda. E há ali uma... essa história misturada com a história de Pôncio Pilatos e Jesus Cristo, tipo, pá, tem assim umas cenas temporais muito amaradas, tipo viagem, coisas que se derramam de uma dimensão para outra. Isso aí influenciou-me bem, tipo, essa não linearidade ou... Sim. As coisas estavam interligadas. Esses derrames de universos. Yeah. Por falar nisso, um filme que me marcou bué foi o Quem Quer Ser John Malkovich, ou Being John Malkovich. Yeah. Adoro esse filme. Só gostas desse filme escrito pelo Kaufman? Ou? Não sei se já vi mais escritos por ele. Ele a seguir a esse escreveu um filme do Michel Gondry que é o Human Nature. Nunca vi. A seguir escreveu o qual é que foi? Foi outro do Spike Jones, que é o Adaptation, Inadaptado. Também não. Eu por acaso acho que o Human Nature é depois do Adaptation. Depois é o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, e já encontrei outra vez. Ok. E depois ele começou a... acho que foi logo a seguir que ele começou a... Ah não, ele ainda tem o filme, o primeiro filme que o George Clooney realizou, que é Confessions of a Dangerous Mind, com o Sam Rockwell, que o gajo é um... Jack Warriors, que era o gajo que apresentava o, pá, um programa de encontros na televisão, acho que era o Dating Game, e que na autobiografia dele diz que também era agente da CIA. Tenho que dar um biopic dele. Mas okay. O Kaufman odiou o filme e ficou chateado com o George Clooney, acho que para sempre. E ele realizou Cinecdoc New York com o Philip Seymour Hoffman, que ele é um encenador de teatro, e agora o Anomalisa, que ficou há pouco tempo no cinema, que é um filme de animação. Não ouvi falar. Pronto. Mas eu não vi o Eternal Sunshine da sua outra semana. E esse curtiste? Yeah, curti. Mas vi para aí uma vez só. Pai, que o Malkovich é mesmo boeda estranho. Tipo, acho que nunca tinha visto um filme assim, por isso que era que bateu tanto. Mas essa narrativa. Eu não sei se já te disse alguma vez, tipo, mas nasci em New Jersey. Não fazia ideia. Yeah, em Newark. Sério? Yeah, e o spot. Onde os pais estavam lá a viver? Yeah, eles demoraram lá 15 anos para ir. Ok. Porquê que New York é para onde os portugueses vão todos? Pá, eu acho que foi uma cena. Eu sei porque é que os meus pais moravam lá. Tipo, eles trabalhavam em Nova York, mas morar em Nova York é sempre difícil. Claro. Tipo, há muita gente que mora em New Jersey, tipo. Sim. Porque é um pelinho. Sim. Tipo, pá, na América nada é um pelinho, mas. Sim. Mas há muita gente que trabalha em Nova Iorque, mas que vive lá à volta. Mas aí, já, sempre foi uma comunidade bem grande de portugueses. O genérico dos Sopranos, ele estava a votar em New Jersey. Yeah. Vindo de Nova Iorque. Yeah. Eu comecei a ver Sopranos com o meu pai e era, pá, era insuportável porque, olha, ali eu bebia o café, ali comprava jornal, ali, tipo, ó pai, deixa-me ver isto. Mas já, no Malkovich, no início, quando ele ainda não domina a cena. Ah, eu estou, já, é no. Ele cai na New Jersey Turnpike. E nós passávamos aí várias vezes, tipo. E eu tive grande a cena quando vi esse filme. Viveste lá até hoje? Eu fiz metade do primeiro ano lá. E fiz a segunda metade no Laranjeiro. Yeah. Tinha 6 anos e tal. Ah, mas lembras-te? Lembro-me de cenas, episódiozinhos. Tipo. Não me lembro assim. Eu acho que lembro-me mais porque os meus pais, quando eu voltei, puseram numa escola de inglês para não perder a cena. Eu acho que foi um bom move. Pá, então nunca me desliguei muito da cena. Acho que, pá, se tu continuares a falar a língua, tipo, há uma parte de ti que não desaparece. Tipo, porque cada língua é uma maneira de pensar diferente. Tipo, é um mapa diferente do mundo. Então, isso ajuda-te a distinguir a personagem de ti? Não, porque a personagem também tem. É mesmo num sítio que eu nunca conhecia. Ele é de montanha, eu nunca estive em montanha. Tipo, é mesmo uma fantasia. Ok. E a do norte. É mesmo. É diferente. Mas. Pá, há cenas que são. Que eu transporto da minha vida para lá, tipo, de uma maneira estranha. Tipo, esse drama de universos. Lá no New Jersey Turnpike dava para ver a fábrica da Budweiser. E o logo é uma águia de neon e batia as asas. Ah, sim. Até quando nós estávamos quando os meus pais estavam a guiar à noite, pá, a águia via-se no meio do escuro, aquela cena vermelha, e eu estava no banco de trás e ficava completamente fascinado com aquilo. E há uma canção do Alec que é Vermilion Bird of the South, tipo, que é um bocado essa imagem. Acho que foi desde aí que eu vi esse pássaro luminoso, que sempre teve uma cena com pássaros lendários. Tipo, depois no Pokémon também há os pássaros lendários, e em várias mitologias de várias civilizações há essa cena do pássaro lendário. Pena vir associado a uma cerveja tão. Também não és fã? De quê? Budweiser. Pá, não sabe muito bem. Pois é, não isso. É não, muito é, boa. Não é muito boa, não. Gosto da Budweiser. Não tem muito. Gosto da Budweiser checa. Cadê? Há tipo duas cervejas diferentes do mesmo nome e que eles tiveram em litígio durante anos e anos e anos. Eles conseguiram. E tipo, a Budweiser Shaker é uma Budweiser fixe, é uma cerveja fixe. Shaker, invento-se em alguns lados. Então, não é problema, mas por ti. Tu ainda não lançaste o disco, isto só para finalizar a coisa. Uhum. Vais lançar no verão? Vais tocar no Super Rock, Super Rock? E mais, quando é que vais tocar? Vou tocar este domingo já? Este domingo já é o domingo passado. Ok. Tu tocaste no domingo passado onde? Na ZDB. Ok. Pá, nem me lembro bem como é que foi. E já há mais coisas marcadas, mas não quero estar a dizer datas sem ter a certeza de quando é que são. As pessoas podem ver também de vez em quando na internet ou na televisão, naqueles sketches do Aragão e do. Naquele sketch. E do Chico, tu fizeste com mais cabelo do que tens agora, porque entretanto cortaste cabelo. Ya. Yeah. Pá, e o Manolito está bem da bem. Eu achei que ele está muito bem. Ficou muito bem. Então, mas já não te vi há bastante tempo. Foi fixe. Já toda a gente desse sketch foi ver este podcast. Porque tu achavas que era um programa falho. Eu disse um programa. E que tu respondeste logo. Não é programa. É o quê? É um podcast. É o que é isto? Mas não se qualifica como programa. Quando é um programa, sim. Periódico e sim, regular. Sim, sim. Sai todas as quartas. Então? Foi por isso que eu disse. Sim, sim, sim. Pronto. E até, mas eu acho que tinha uma imagem de pessoal a participar na cena num ambiente meio de estúdio. Por isso, se calhar, eu fiz um bocado. Nunca gravaste assim? Eu já fui a estúdios e pus isto a gravar, mas não foi. Com, não foi muitas vezes. Com o Lourenço, com o Nash? Terá sido? Não. Não, não, não. O Lourenço foi duas vezes, eu fiz um especial com a Fetra, que foi lá na Enterprise. Ok. E outros foi mesmo em casa do Lourenço. Ok, ok. Quando ele veio sozinho. Ok. O Sembado foi lá na Enterprise, o Sérgio foi lá na Enterprise, quem foi mais na Enterprise? O Manel foi lá na Enterprise, primeira dama. Em estúdios, gravei o Nuno Marco, na comercial, e o Valete, no Bibit Studio, com Sete Rios. Acho que não fui mais estúdios, como queres já lembrar agora. Mas sempre com este gravador de merda. Dá um jeito de ter um gravador disso. Pá, é bem fixe, mas não é o ideal para isto. As pessoas queixam-se de som e tal. E tem toda a razão. Eu, pronto. Olha, muito obrigado. Obrigado, meu. Obrigado. Thank you.